trilha de conectividade. Então, vamos lá. Zero shell. Isso é para dar a internet, inclusão. É, eu tinha pensado, na real, assim, é isso, acho que... É, a gente precisa testar, vamos pegar aí. Hoje eu não diria, mas... É uma distribuição que não tem interface, é tudo pela web, né? Tudo pela web. Você entra no IP, é como se fosse um routerzinho mesmo, eu acho, né? Mas ele tem várias funções de grande utilidade. Pois é. Sim, eu li a descrição, é foda, tipo, diz que faz um monte de coisa legal. Precisa testar, e eu acho assim, tem uma coisa que valia a pena a gente dar uma pesquisada, que é, a gente vai instalar essa porra onde? Porque o ideal é que fosse um hardwarezinho embarcado, tipo, entendeu? Aham, uma caixinha mesmo, é. Pode ser tipo um... aquela parada que o ZASF do... Ah, hoje em dia tem uns mini ITX lá, é um PC mesmo. Uns aí, eu pensei no negócio que você pluga um hub. Assim, não sei se é possível, como é que é a configuração dessa bosta, assim, quão difícil é. Mas eu tinha pensado num lance que fosse bem nesse estilo. Imagina, você tem lá a caixinha que é o Zero Shell e ele tem uma entrada internet que você pode plugar na conexão e tal, e ele pega o IP e funciona. Uma ou duas, de repente, tal. Ele tem um negócio Wi-Fi que ele pode fazer, conectar com algum outro dispositivo via Wi-Fi e compartilhar o sinal. E ele tem um hubzinho USB que você vai lá e espeta o seu pendrive e ele entra no share. Saca? Possivelmente tem alguma configuração para ser feita e tal, por causa do nome usuário. Ah, tá. Tipo, você tá falando... De qualquer passageiro do ônibus, poder enfiar o pendrive e já jogar no... Porque eu tinha pensado no lance que fosse assim, pra... Legal, a gente pode ter um 3G de cada operadora do ônibus. O custo disso não é muito alto, vai dar uns R$400 por mês, vai. Pra ter um 3G de cada operadora. Que ajuda a gente, porque primeiro a cobertura das operadoras são diferentes no Brasil. E na verdade, se você pegar um lugar que tem mais de uma conexão, mais de uma operadora funcionando, você aumenta a banda disponível, ainda que não aumente a banda efetiva máxima de uma conexão, que é o que essa solução que o usuário estava falando faz. Que eles, não. Né, então, eu preciso... Eu não tenho telefone. Não, eu não sei. Eu teria que mandar um e-mail lá pro D2. Tá bom, que não, mas o que esse cara faz, ele faz o quê? Tipo, ele vai juntar todas as... Isso, mas... E aí ele balanceia, ele faz uma saída. Você conecta no Zero Shell e ele, por sua vez, conecta em várias conexões diferentes e ele balanceia o tráfego nessas diferentes conexões. Joga um pouco para conexão 3G, um pouco para LAN, um pouco para... Saca? Então você consegue, na verdade, somar as conexões. Você não vai ter uma conexão rodando a 12 MB, mas você pode ter várias rodando a 1 MB, por exemplo. Mas qual que é o lance? Se a gente conseguir mexer nesse sistema, para que seja muito simples você adicionar um novo modem 3G, pelo que eu estou vendo aqui, é meio mole, tipo... Manda ali, adiciona pelos screenshots, saca? Você imagina, dependendo da viagem, tinha que ser um troço assim, no começo da viagem, quem tem 3G aí na viagem? Um pouco como a gente fez quando foi pro Concierge, saca? O Boaro ligou o sistema dele, eu liguei no meu computador e abri a conexão ad hoc, enfim, as pessoas foram fazendo isso. Só que isso é meio tosco, eu queria um negócio que tivesse um hub USB aqui, ó. Chegou no ônibus, plugue o seu 3G aqui. O cara espeta tudo ali. Pra fazer uma mega velocidade. O problema é se o cara tiver limite, essas porra, né? Se o 3G do cara gastar, né? Oi. O pessoal do garapa. Ali em cima. Obrigada. Nossa, garapa, garoa, tem de tudo aqui, né? Então, mas precisava sim, precisava entender como funciona essa paradinha aqui. Então, baixar. Tá, então esse é o ponto. Deixar a internet boa. É. E aí a gente ainda não tem respostas. Zero Shell é um negócio que a gente precisa. Precisa estudar. Estudar. E acho que precisa achar um hardwarezinho embarcado pra isso. Identificar qual é o modelo e tal. A priori. Não precisa ser, cara. Não precisa ser um negócio. Não, mas você tem que achar, né? Oi? Tem que achar um PC? Alguém tem? Só comprar. Então, qual? Ah, tá. Qual, quanto custa? Ah, tá. Tipo, qual modelo, quanto que a gente precisa de processador? Porque, por exemplo, eu tenho um EEPC que tá com a tela quebrada. É, eu tenho. Supostamente funciona pra isso, saca? Uhum. Baixo consumo é aquele que tem o disco de 4 GB só e ele tem 3 portas USB. Tá, então... Não sei, eu não sei a resposta. Não sei se daria pra usar um netbook, mas ele gasta pouco mesmo. Ele gasta pouco e, assim, acho que ele tem potência, porque eu não acho que isso precisa ter um grande poder de processamento. Agora, a outra coisa que eu acho que vale pensar numa situação como essa é o seguinte, legal, a gente vai ter, mesmo quando a gente tiver uma boa oferta de conexão em 3G, ainda é 3G, que é uma bosta. Então ia ser muito legal se a gente tivesse um proxy rodando no busão. Sim, sim, sim. Ah, isso eu penso muito pro meu prédio lá. Fazer um proxy. Porque eu vira e mexe, eu tô. Sempre que vai alguém em casa, eu entro no YouTube pra mostrar o mesmo vídeo, cara. Tô gastando nada e tem que esperar ele vir de novo. É sempre o mesmo vídeo, cara. Proxy é importante, né? É, então. É, acho que a maioria das coisas que a gente tá falando aqui, se pegar um cara que manja de rede, meu, ele tira isso de letra, que essas coisas de proxy, ele vai até saber o que recomendar, é que eu não sou esse cara. Então, mas eu sei achar caras como eles. Então, o Zero Shell precisa de 233, 20233 com 960. Opa, legal. Então dá tranquilo um Asus e PC. Proxy é legal. Aquela ideia do varal de pendrive que você falou é pra file sharing mesmo. O varal de pendrive? É, que você falou que os caras espetar o pendrive pra compartilhar a produção. Então, acho que sim. É conteúdo mesmo, né? Galera trocar filme, trocar coisa. Assim. Isso. É porque eu penso o seguinte, acho que a gente deveria ter duas redes dentro do busão. Mesmo que, assim, elas conversassem entre si, né? Mas eu teria uma rede local... E a internet. Saca? Que funcionaria quando a rede... Porque, assim, funcionaria sempre, mas é assim, se não tem... Não tem nada, não tem 3G. Não tem 3G, você está no meio da estrada. Pelo menos você pode ficar muito legal que tivesse livro, ou uns caixas... Ou jogando Quake, saca? Tipo, que tivesse um servidorzinho de Quake, um servidorzinho de... Não, aí que tá, é aquele lance, né? Você pode ter até uma internet cacheada lá. Exatamente. Cacheia os sites que a galera tá visitando, né? Slashdot, Hacker News, essas porcaria aí. E aí, quando tem, né? Você vai guardando. Aí quando não tem, você vê só o que tá lá no proxy, né? Porque eu faria assim, eu acho que esse é um outro servidor, saca? Eu tô pensando em dois hardwares. Um pra que é tipo um roteador em esteroides, aí você vai fazer todas essas coisas. Uhum. Porque é isso, a gente precisa de um servidor que vai rodar o Zero Shell e precisa de um roteador, certo? Não? Eu tava achando que isso é o mesmo PC. Pode ser as duas coisas. É? O que a gente precisa transformar um PC no roteador? Hã? O roteador é um PC. Ah, de repente isso você pode fazer com um Linksys da vida. Você até consegue colocar um Linux, ele tem um Linux, né? É, então. DWRT, essas coisas, Porque agora tem uns que vêm com USB para HD, né? Então aí você é só o único limitador disso aí, como máquina, como PC, do roteador com PC, é a memória. Que é, tem uns 2 MB, tem uns 4 MB, precisa ver isso aí. Precisaria ser um roteador com uma memorinha boa. Então, mas a gente não se quisesse mais... usar ele como tudo, né? Como o box, né? Mas de repente vale, faz mais sentido o PC ser o box. Ou duas coisas separadas. Eu tinha pensado em três coisas, para simplificar, saca? Num certo sentido. Para não ficar muito microengenharia batalhando por megabyte. No... Que é legal e tal, e é uma punheta bacana, mas se tiver alguém para fazer. Que era uma maquininha rodando um servidor local com serviços locais, saca? Uma máquina rodando o Zero Shell e o balançador de carga e tudo mais. E o roteador, propriamente dito, que tem uma outra coisa aí, que é o seguinte, tá uma bosta essa documentação que eu tô falando aqui, mas é, seria legal o seguinte, se a gente tivesse uma puta antena pra compartilhar o sinal do busão. Ah, tá. Saca? Pra não só pra dentro do busão, mas imagina, eu colocaria uma antena em cima do busão que dá um puta raio pra se a gente parar na praça, todo mundo na praça conseguir usar aquele sinal. Pra ser provedor mesmo. Isso. Isso aí tem, tem tretas legais, mas foda-se. Não, foda-se, acho que tá anotado. Precisa de um roteador pra cortar a conexão. Precisamos de uma antena. Foda pra. Eu tô fazendo minhas anotações aqui, depois eu entro no Etherpad. Tá. E o roteador, né? Ah, não, o balanceador de 3G, né? Sei lá como vai chamar. Okay. Legal, precisamos de uma máquina para rodar as artes dos serviços locais, precisamos de um roteador para compartilhar a conexão, de uma antena foda para distribuir e precisamos de um Pentium 233 para o Zero Shell ou semelhante. Tá. Eu acho que é basicamente isso, né? As coisas de conectividade é a conectividade quando você não tem a conexão, que são os serviços locais, né? A parte de conectividade quando você tem a conexão e o dá para os outros além do ônibus, né? O prover a conectividade, né? Então, e a questão dele, tipo, eu acho que surge uma lista isso, não sei, mas, sei lá, tem a porta do busão, uma entrada de pendrive que você pluga e recebe todos. Sei lá, recebe... Dos lados de fora do busão, isso. Né? Isso eu acho legal. É tipo aquele... uns bicos de USB mesmo, né? Você só plugar o negócio e... tinha pensado numa parada nesse sentido, mas assim... Que esses negócios estivessem fora do sistema da rede, saca? Só cheio de arquivo, né? Só cheio de arquivo e... Ou vazio. Ou vazio, claro. Mas assim, anárquico, no sentido de... O lance é... Como é que o cara faz? Ele pluga a máquina dele... Não, tem aquele projeto lá que é o que o cara cimentou um pendrive, né? Então, beleza, mas é isso. Fazer isso. Tá, tava até pensando em fazer com Android. Você até viu umas... O do cara era super simples, era só o pendrive. O cara deixou um pendrive no Brasil e voltou 3 dias depois pra ver o que tinha no muro. Você ouviu isso aí? Então, agora, se tem uma máquina de serviços locais, ele não precisa ser só um pendrive, né? Pode ser um USB que funciona como USB slave. Então, quando você plugar na sua máquina, ele vai aparecer como um drive. Só que, na verdade, não é um drive. Aquilo lá pode ter coisa que é da rede, né? Então, tipo, botar um fios e alguma coisa que quando você põe pra puxar um arquivo, ele baixa a última versão da internet, alguma coisa assim. Eu tava pensando assim, sei lá, tipo, você coloca um Arduino com cheio de USB e um cheio de um SSD, por exemplo, com coisas dentro desse SSD. Quando você plugava, ele jogava os arquivos desse SSD pro seu pendrive, sei lá, pro seu computador. Se tinha pensado numa coisa contrária, assim, enfia o pendrive e ele enche de arquivo. Isso. É, mas você tem que mandar ele encher o seu pendrive de arquivo. Não, então, o que ele tava falando era um negócio... Ah, aqui. Você plugava automático, isso é legal. É, uma das coisas que eu tava pirando em fazer, tipo, que não é o caso, possivelmente, mas eu queria fazer uma distribuição vírus do Linux. Que, tipo, você enfia o computador e ele começa a instalar o Linux numa segunda partição na tua máquina. Sem te avisar. Então, pode, tipo, esse pendrive ser um live CD. Não, mas ele dá um no mínimo você vai precisar logar como administrador, alguma coisa. Não, tipo, ele não pode ser, tipo assim, sei lá, ele ser uma live CD e quando você pluga ele executa tipo assim, remote. Imagina que você tem um live CD aqui. Que quando você instala, em vez de ele perguntar tudo, ele simplesmente instala a parada, sabe? Linux Troll. Ele particiona, particiona bonitinho, não é que ele apaga nada, só aquilo. Mas quando você inicia de novo, tipo, ele tá lá com o Linux instalado. E vem a mensagem, ó. Espírito de porco. Imagina, você coloca seu Mac lá. Legal, apoio. Mas... E bacana se a gente fosse pegar os USB. Legal, apoio, mas não. Mas, sim, na real, não apoio. Acho uma merda. A liberdade do usuário. Não, eu acho que não tem nada a ver com conectividade. Mas é, anota a ideia pra quando a gente for. Não, mas aqui, eu acho que nesse sentido tem. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que essa ideia do Duke é diferente de uma coisa é, você tem uma espécie de um HD que você pluga na tua. Ah, eu entendi a ideia do Duke. A dele não, é um negócio que você pluga um pendrive. Ele é o contrário, você pluga um pendrive e ele enche o teu pendrive com alguns arquivos. Você sabe o que vai acontecer quando você enfiar naquele buraco, né? Você põe lá, já até roda um odômetrozinho. Vários plugins desses assim. Você não sabe o que vai acontecer. Surpresa, é. Se ele vai. Ele formata o seu pendrive. Isso é legal, né? Você tem uns negócios isso tipo. Isso é legal, não. É a mesma ideia. Vocês querem. É isso. Substituir o SO do cara que não pode formatar o pendrive, cara. Não, então, mas eu acho que ia ser legal ter os pendrives. Não, mas aí põe. Então, põe assim, ó. Cuidado, né? Faz assim um buraco com o pendrive. E uma telinha em cima. Quando você pluga, gira um roletrano. Aí para, formatar o pendrive. Tira. Não, eu tô falando, professor, quer saber o que aconteceu? Formatei. Joguei um monte de 100 mega de pornô. USB, que ele é tipo uma caveira, assim, tem os hubs na caveira. E aí, tipo, eu comprei um Arduino e tô tentando fazer isso daí, tem uma LSD do Nokia, alguma coisa assim, pra, como shield pra Arduino, sabe, tentar, sei lá, o cara escolhe, assim, eu quero músicas, e aí, tu vou lá, quero músicas, vai a música pro pendrive. Então, tem... Então, assim, as peças eu sei onde tem, assim, consigo arrumar. Mas o que a gente precisa fazer? Qual é o jeito mais barato de fazer isso? Porque esse jeito que você está falando é muito caro e... Eu estou pensando numa coisa que você programa o negócio... Ah, o jeito mais barato é você ter um Linux lá que você muda o mesmo programinha que põe um ícone no seu desktop, quando você pluga um USB, esse é jeito mais barato. Você pode fazer o que você quiser com ele. Tudo bem, mas você tem um troço que roda um Linux. Pra fazer qualquer coisa roda Linux, cara. Qualquer plaquinha de merda roda Linux, cara. Mas eu vou ter uma placa desse tamanho com processador, memória, plaquinha, caralho. Plaquinha, cara. Sei lá, um BeagleBoard da vida, ou essas Atom aí, cara. Tem quase de $100 isso aí, cara. Não a BeagleBird, que eu acho que é mais caro mesmo. Mas o Arduino não dá? É que o Arduino, ele não tem um chip muito forte, né? Então, mas não precisa ser muito forte, é isso que eu tô pensando. Não, mas o chip do Arduino é tipo... Quando eu cheguei, eu fui trocar ideia com os caras lá embaixo, assim, os caras falaram, né? Tipo, dá pra fazer isso. Um shield USB, um shield pra para conectar o cara que vai ter... Então, mas você precisa de precisa ter um negócio que tem um drive que consegue montar um FAT, pelo menos. Ah, então, é isso. Entendeu? Você precisa ter só file system da bagaça. Esse shield USB não faz? Não, o shield USB ele só passa os sinais, é como se fosse uma porta serial, cara. Você tem que programar na mão e no Arduino, sei lá, às vezes já tem alguma coisa pronta, mas eu não sei. Você tem, é porque, pô, não pode ser muito complexo montar um FAT, na TV montar FAT hoje. É, então, é isso, tudo que é aparelho tem. DVD chinês de R$50 monta FAT. É verdade, entendeu? É porque... Tava pensando numa coisa, imagina, vira um outro negócio, que é um negócio meio de projetos artístico mesmo. Você, porra, o que eu vou pilhar nessa coisa? Porque nessa de você instalar um sistema operacional, você pode instalar o sistema operacional no pendrive do cara. Você imagina se você faz um Linux, que assim, é toda uma experiência do cara, pluga na máquina, e, porra, minha máquina, Lucy in the Skies of Diamonds. Começa a pirar, assim, umas imagens e tal. Em vez de ter arquivos dentro, saca? Só por isso simplesmente, porque eu não sei nada aqui dentro, mas. Vamos usar autônomo, né? É, não, então, é isso. Fazer um. É como se fosse o velho autônomo, você podia fazer isso com o sistema inteiro. Ah, você pode zoar a máquina do cara num autônomo, acho. Se o cara conectar o HD dele ali, trouxa ele. É pra. Repete seu pendrive aqui. Então, agora... Tô chamando isso de reverse dead drop, tá aí, marcando tá, aqui. Então, mas voltando à sua pergunta, você acha que um Linux é muito pra isso, né? Você fala assim, precisa de uma placa pra botar um Linux, não sei o quê. Dá pra você fazer. Tem os dois caminhos, né? Você pode ir nesse caminho de DVD chinês, essas coisas, da parte que você pega um negócio eletrônico, baixo nível. E aí, pode, com certeza, vai ser mais barato, vai ser embarcado, sei lá o quê. E o outro é na base do software, que é o que eu particularmente sei fazer. Então, para mim, o mínimo para fazer qualquer é uma plaquinha que roda Linux. Então, se precisar botar a mão no soldador, não, vai sair mais barato, vai fazer só aquilo, vai ser one purpose. E o outro, se você tiver uma plaquinha, é um flexível. Se amanhã ou depois você quiser dar um update nesse negócio, atualizar um negócio, vai falar, putz, não, esse não tem memória. Então, às vezes vale a pena você ter um negocinho que é mais genérico e que você pode usar para N hacks. Do que você. Para cada ideia, você tem que ir lá para a mesa com o soldador e fazer o negócio. Tem gente que gosta do Hack Club daí. Talvez nessa ideia de você ter, sei lá, uma placa, mostrar pra. Por exemplo, cada buraco USB vai ter que ter uma plaquinha. Depende. Uma plaquinha no caso de uma. Não, tem uma som pra ele. Você pode ter uma plaquinha com várias saídas do USB. É, tipo um hub, né? Aí você coloca uns caminhos. Então, mas ela vai ter que ser uma máquina, não precisa. Não, mas a máquina vai ter que ser pendrive. Ou não? Eu não sei, cara. Uma máquina. Quatro pessoas podem. O meu computador mais velho, ele monta um USB. Qualquer máquina monta um USB e faz o que quiser lá. É. No sistema de arquivo. Mas, tipo, isso não é nada. Quatro pessoas conectando e pegando o. Não, vai ficar lento. O máximo que pode acontecer é ficar lento. Ele vai ficar lento a transmissão, né? Se você tiver um hub. Se as portas forem separadas, também não. É, se tiver energia para dar energia dos 5 volts lá do USB e um processador mais ou menos, você põe lá um monte. Eu não. É, isso aí a gente tem que fazer também. Então nós temos aqui o Pentium 2.3T lá para fazer compartilhamento, que tem o Zero Shell e um proxy reverso por enquanto. Uhum. Uma máquina para rodar na zona autônoma sem fio com serviços locais. Uhum, serviço local. Um roteador para compartilhar a conexão com uma antena foda para distribuir. E uns pendrive para fazer os dead drops. Então, mas aí não é o pendrive, né? Não é o host, é o server que vai ter no ônibus. Não, peraí. A pessoa vai espetar o pendrive dela. Não, esse é o reverse. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Opa, e aí? E aí? Denis? Demolidor? Opa! Fabrício, Eduardo. Fabrício? Pedro Marcum. Marcum? Tudo bem? E aí, cara? Última tá cadeira aí. Opa! Aqui é a trilha de conectividade. Por isso a minha passagem para São Paulo. Pô, maravilha! Bom. Tava aí. Seja bem-vindo. Última cadeirinha aí, se quiser. Ah, tem cadeira aqui. É o bus que tá. Vocês estão com os betinhos? Tá ali, ó. Qual que é o link? Ah, acho que tá no IRC. Tá no IRC. Tá no IRC? Tá no IRC também. É um link de frente. Pega aí. Legal. Não, porque tem uma coisa que são os pendrive dead drop, que é o pendrive grudado na parede. Isso aí conecta a tua máquina. Ah, sim, isso então, eu não anotei. Esse é um. Tá. O outro é o que eu tô chamando do reverse dead drop, que é esse que você tem um você buraco conecta. No negócio, você espeta o teu pendrive. É, tem o macho e o fêmea. É, então, mas é que a lógica é bem diferente, porque você não tem interface para selecionar. O fêmea é o buraco USB surpresa, eu vou lembrar. Exatamente. Do mal. Tem que ser roletrado. Vou marcar USB roletrando. E aí, o que vocês estão esquapeando aí? Não, estamos. Não, a gente tá. Discutindo as ideias do Musão. Foi o ETPED, só pra gente. O ETPED tá organizando as ideias aí. É, a gente tá aqui, a gente dividiu nessa parte da mais cedo da manhã, é meio foda, mas. Em três trilhas, que é. De tarde vai ter mais três trilhas. Agora é conectividade, a gente tá falando sobre como manter o ônibus conectado. Uhum. Infraestrutura, que o Velasco tá tocando ali na outra sala falando de. É, questões mais estruturais do ônibus e tal, mecânica, lataria, trocar sim. Banco por cadeira por banco e parte elétrica. E lá em cima tá rolando boniteza que a Daniela tá tocando, que é questões estéticas do ônibus. Tá. E aí de tarde a gente vai ter narrativa, tractanias e sustentabilidade. A gente tava aqui definindo um pouco o que a gente precisa para ter E esse grupo aqui tá tratando do mais a conectividade. Conectividade. Como é que a gente mantém o ônibus conectado 3G, o tempo todo? Rede local, conexão via satélite. É, a gente ainda não chegamos então, no GSAC aqui. Ainda não. Por enquanto a gente estava falando de 3G. Que hora? Então, mas o que antes dele chegar, o que eu ia perguntar era justamente como que fala? Uma meshzinha, umas coisas dessas. Será que não é o. Não é o ambiente propício para experimentar com uma mesh? Cara, tudo que eu vi, li e testei com mesh diz que tem uma tecnologia que só funciona na teoria. Só. Na prática é uma bosta, mas eu acho que sim. Mas o nosso roteador pode mesh. Então, o que eu tava pensando é que naquela outra reunião você falou de teus. Pods, né? Um negócio que você. A hora que você estacionou o ônibus, desce umas bikes, isso podia ser. Essas coisas tem que ser, entendeu? Pode crer. Como não entendi desse. Não, imagina o caminhão dos comandos em ação. A hora que você abre, de trás desce um cara de moto. Você dá um deploy de umas coisas lá. Cada um desses mini veículos pode puxar a conectividade do busão, entendeu? Não desse de moto, porque é um ônibus. Mas pode ser umas blusinhas, umas mochilinhas de repente, né? Um backpack. Sítio, né? Cara, é tipo, é igual paraquedas, né? Mas estação repetidora. Estacionou, ali. Ó, você, veste essa mochila. O cara veste o backpack. Cada um fica na esquina, você já aumentou o sinal. Pode crer, legal. Pode fazer uma célula de wireless, né? Pode ser só um repetidor wireless, não precisa ser um mesh. Chama essa mochilinha, quando você andar, você tá propagando wireless. É que na real não faz nenhum sentido ser mesh, porque você só vai ter um ponto de conexão, né? É. Um ponto de entrada de dados. Ah, mas o mesh serve pra isso também, né? Não, sim, mas qual é a diferença? Aí é. Basta um repetidor. Mas aí começa a fazer sentido, porque é o seguinte, uma das coisas que eu estava a fim de fazer, vou até marcar aqui em outra coisa, roteadores livres, era o lance dos roteadores livres, que era o seguinte, a gente conseguir 100, mas pode ser 10. Ah, essa ideia é boa. Eu lembro dela que você falou. De trocar o roteador do cara, se dar uma mais cidade, moderno. Que pode ser uma espécie de mochila mesh, na real. Uhum. Te dá um roteador pro cara que já é um roteador mesh e combina com o cara assim, ó. Olha o seguinte, esse roteador é livre, ele compartilha o sinal, ele é seguro, ele é tudo de bom. Uhum. Me dá o seu roteador velho e põe o meu novo na tua casa. Eu levo o teu velho pra embora e você fica com ele aí compartilhando conexão com os vizinhos e tal. Pra... Esse cara, enquanto o ônibus estiver lá, ele vira uma celular mesh. A gente pega um delete podre do cara e dá um... Não, isso é um roteador legal, que tem um sinal e tal. Pra poder compartilhar mais, né? Isso, pra ele poder compartilhar. Assim, a troca é, a gente sabe que você quer compartilhar o seu sinal de Wi-Fi, mas você tem medo de abri-lo. Uhum. Entendeu? Então a gente tá te dando uma solução que já cria dois SSID. É, seguro. Um público, cara, privado e tal. E a gente troca, a gente leva o teu roteador e você fica com esse aqui. Entendeu? Porque se o roteador do cara for depois DDWRTAV ou coisa assim, uhum, a gente já tem mais um para trocar. Se não, a gente vê o que faz com esse lixo eletrônico no futuro, entendeu? Mas é... E aí faz sentido a gente usar Mesh como protocolo. Porque, uhum, esse cara vira, passa a ser contribuir banda pro busão, igual, entendeu? O Fanera lá, né? Tá. Qual é a rede que tá... Cara, usa a Hax. Qual que você tá lendo? Outra é Hack, pode ser. Essa Hax aqui tá sem então nada. Então pega a Terhack. Ah, é, sem Klaqnon, K-L-A-K-I. K-L-A-K-I. É, K-L-A-K-I, N-U-N. Roteadores livres, preparados previamente para compartilhar. Esse também é ilegal, mas tudo bem. Já tem duas coisas aqui legais aqui. Pode. Provedor e tornar isso legal. Ou então vamos tentar fazer o alegal, né? Que margem, o que está na margem do legal e do ilegal. Não está proibido, então. Precisa ter, como chama isso? Não é traffic chip, ele chama. Para fazer do... Para o cara ter load balance, né? Controle de banda. Controle de banda. Vai deixar com controle de banda. Uma parte de sinal seguro e o outro aberto. Quem quiser, para você compartilhar a sua conexão com os vizinhos. E assim, várias pessoas fazendo isso, né? Para sempre ter um backup, né? De comunicação. E aí chegar nas cidades e possibilitar que as pessoas tenham acesso a... As ferramentas que o ônibus vai estar desenvolvendo, né? Meu, legal. Ó, tem uma outra coisa aqui. Podia ver se tem wireless aberto e usar também, né? Mapear esses wireless abertos por onde o ônibus está passando, entendeu? A ideia é trocar essa de roteadores livres por roteadores. Pelo roteador do carro. Então, e a parte da API, né? Entra aqui também. Né? Então, é isso. Isso que eu ia falar. Acho que tem um componente aí que é o mapeamento dessas histórias. Não só do Wi-Fi, mas do 3G, cara. Ah, é. Seria essencial. Mapear o 3G também. Isso. Eu tentei fazer alguma coisa naquela viagem do Consegue, não acabou não encostar isso. O placa de wireless está ferrado. Como podemos disponibilizar, mapear a disponibilidade de conexão? Teria que mapear presença de 3G. Então tem que integrar isso com o Zero Shell. Fazer no modo bruto mesmo. Isso vai dar trabalho, eu acho. Presença de Wi-Fi. E era legal também. Era legal também velocidade e latência, né? Porque aí você começa a criar um mapa foda e disponibilizar isso como API, né? É, isso é... Tá, pra galera saber no mapa do Brasil onde pega, onde pega. Na real, é que assim, eu não queria entrar muito em API agora, porque depois a gente vai falar disso, mas o que eu tinha pensado era um sistema assim, que o busão, que a gente tivesse parte desse busão rodando na nuvem, num certo sentido, porque é o seguinte... O busão mandaria para um servidor só essas informações, ficaria dando tipo, ó, agora esse é o meu status, atualizando. Aqui eu tô nessas coordenadas geográficas. Não, eu acho que o busão tem que ter um servidor também. Rodando nele? É, o cara. Quando o ônibus está fora do ar, inacessível, Aí, esse cara serve a API para os outros, ou esse cara sempre serve a API para os outros, mas... Não, tem uma API interna, claro. Então, como quem gera os dados é o ônibus, não faz sentido o ônibus mandar lá, sei lá, vamos falar Amazon, qualquer coisa, mandar para um servidor... Para quem vai consumir, se tem gente dentro do ônibus que vai consumir. Não, não, tudo bem, você tem, eu acho que você tem que ter. Mas porque senão, tipo, o ônibus está fora do ar, a API sai também. Não, não. Pode ser. Está fora do ar. Está fora do ar, se tivesse são os dados. O passado. Os dados históricos. Ah, é, sim. Não, mas aí que tá. A gente precisa se preocupar com isso. Mas assim, tem um server no busão, a API dele é essa. Aí outra pessoa pode fazer, ó, o meu projeto é guardar o histórico das coisas do busão. E o meu servidor é em fabricio.org. Não, mas eu acho que faz parte da construção. Porque assim, se a gente tem um negócio que vai mostrar onde o busão tá, em tempo real... Ah, é, vai precisar disso. Era legal, entendeu? Esse negócio tem que estar online. Nem tanto por uma questão assim, mas tem uma outra questão que é, a gente vai estar gastando a nossa banda, preciosa banda de 3G, com um monte de corno consultando... as coisas de fora do ônibus, saca? Então assim, eu faria um negócio que o ônibus envia para um servidor online, que é uma extensão do ônibus na rede. O que acontece quando o ônibus sai do ar é que ele não tem a atualização da informação. Por isso esse sistema precisa prever. Ele vai fazendo assim, ele vai enviando em tempo real, certo? Sei lá, toda hora ele vai enviando pro servidor. Caiu a conexão, ele faz uma espécie de um buffer interno. Quando ele conecta, ele automaticamente faz o upload de tudo que ele não colocou, toda a informação histórica. Ele vai subindo a série histórica, entendeu? Pra você, porque senão você não tem um mapa online dos buracos. Você só tem isso se você conseguir ter toda a série histórica online. Tá. É, as paradas da API, eu acho que a maioria vai ser tractana, né? Vamos tentar adiar um pouco essa conversa. Mas entendeu? Porque é isso, eu fico pensando no mapeamento. Legal, ele tem que mapear, mas ele expõe isso. E tem que passar por uma API central, porque senão você precisa ter preciso ter informação de geolocalização para o mapa do 3G. Então, não. Você bota tudo no mesmo timestamp, e eu não sei muito bem como é que a gente garante que esses... tinha que ter um servidor de tempo, né? Não, isso é fácil. Como é que faz? Task, tem um gerenciador de tarefas. Ele pega... O seu computador sabe que horas que é do dia, qualquer hora do dia. Não, eu sei, mas como é que ele sabe que é a mesma hora? Porque uma vez você sincronizou, ele tem um relógio, né? Tem uma máquina, sempre tem serviço de sincronização de relógio. Não, então, mas é isso que eu tô falando, a gente tinha que ter um serviço de sincronização de relógio pro. Ele mexe, você vai estar na rede, ele vai atualizar. Mas por que isso? Porque é o seguinte. Se eu tô, como é que eu vou coletar a informação de mapeamento, tá? De 3G. Disponibilidade do 3G, disponibilidade de Wi-Fi, velocidade e latência da conexão, certo? Estou ali coletando e disponibilizando. Aí eu quero saber aonde o ônibus estava quando aquela conexão 3G estava disponível. Como eu faço? O computador tem isso. É só você mandar o timestamp junto com tudo. Então, mas o timestamp tem que ser o mesmo. Não. Não, não é sempre o mesmo. Não, mas tudo bem. Eu entendi. São máquinas diferentes. Isso. Que tem que estar com o tempo sincronizado. Isso, eles têm que sincronizar. Tá. Todo mundo que é difícil. Vai sincronizar. Não, o Git faz isso. O Git é um sistema de controle de versão que é distribuído. Cada um está em um lugar do mundo, não sei o quê, mas quem mandou primeiro, mesmo que depois, fica antes na fila, fica antes lá. Ele só usa lá um GMT qualquer e confia que o relógio de todas as máquinas está certo. Então, sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Não tem coisa, não vai dar conflito de nada, cara. Se for, vai ser segundos, vai ser umas coisas irrelevantes. Então, será? Eu acho que é relevante. Porque se a gente vai sincronizar isso com informação georreferenciada, a única coisa que garante que tal informação, seja medida de pressão, temperatura, qualquer coisa que a gente for medir, velocidade do ônibus, a única coisa que pode ligar essa, uma coisa na outra, qual era a velocidade do ônibus quando tinha 3G? Uhum. Saca? É se a gente tiver o mesmo timestamp. Eu não acho que é uma coisa muito complexa. Só que a gente tem que ter uma sincronização com um servidor de tempo. Mas eu acho que não. O que é que se quer, na verdade, com esse Eu quero montar uma API. E aí eu quero fazer uma requisição na API falando, ó, qual era a disponibilidade da conexão 3G quando o ônibus estava nessa coordenada geográfica. Ah, tudo bem. Então você tem o histórico. Você vai ter que ter esse serviço antes. Então, beleza. Mas aí, não. Eu vou ter a disponibilidade dos dois. Não, então você tem que ter um método que fala, me veja... Ah, você pode ter dois separados. Tá certo? E aí eu vou usar o timestamp. Sim. De um, saca? O timestamp vai ser a chave comum, por assim dizer. É. Para isso, elas têm que estar bastante sincadas. Não sei se bastante, pode estar. Um depende do nível de precisão que você queira. Acho que não é necessário. Qual é a granularidade da amostra de tempo e velocidade que você quer? Depende dessa granularidade, aí você vê. Minuto, minuto? 5 minutos, 5 minutos? Não, se for por minuto. Olha, 5 em 5 minutos, aí você já tem uma granularidade interessante, você não precisa ter um relógio preciso. Você não precisa ter sincronizado os segundos, por exemplo. Ah, é? Tá bom. Não precisa disso. Não, mas tipo assim, se eu quero saber no X local qual que é o sinal do 3G, não precisa do tempo. Claro que precisa. Por quê? Como eu sei qual é o local? Ué, pela coordenada. Mas como eu sei qual é a coordenada? Você pode ter um GPS. Não, tem que ter ok. Um... Mas se o GPS tá num lugar. E assim, uma forma da gente fazer isso é fazer pode tudo junto. Pode ter um celular que tem um GPS. Sabe como você faz isso? O GPS dentro do ônibus, não precisa de tempo, não precisa de nada. Dentro do ônibus, todo mundo que colhe dado manda para a mesma máquina. Quando a máquina recebe, ela põe o timestamp dela. O GPS está mandando. E vários GPS, pode ter um GPS que está transmitindo para o celular. Porque assim, o timestamp do GPS então, é um bom modelo, um bom exemplo. Timestamp de GPS é uma bosta, ele vem errado. Não, mas ele está de GPS. Mas, não, então, mas é. Volta com a precisão que você quer, da granularidade da amostra. Não, um ano, tem um ano. Você pega o GPS, eu pego o meu GPS aqui, esse chipzinho, eu tenho um aqui. Você bota ali e abre o timestamp dele, é do ano passado. Mas é só você acertar o relógio dele. Mas é isso que eu tô falando, que tem que ter um negócio que acerte. A gente não pode correr o risco. Não, é. Qual é o problema do GPS? Qual é o problema do GPS USB que eu uso, por exemplo? É que se você deixar ele tempo fora suficiente, ele desregula, porque acaba força dele. Aí você pluga de novo no USB, aí você acerta o relógio. Só que a gente tem que que a gente tem que prever o sistema. É aquele negócio que eu falei do então, serviço do ônibus ser o servidor da API. Ah, isso, mano, gente. É isso, você vai precisar. E aí, Pedrão? Tranquilo? Esse é do quê? Conectividade. Conectividade não é exatamente. Infraestrutura aqui do lado e boniteza ali em cima. Assim. Infra e boniteza. São mais boniteza. Tinha o narrativa e tinha o. Isso vai ser a tarde. Vai ser depois do coffee break. Vai fazer um coffee break, depois é narrativa, sustentabilidade e tractania. Me interessa com a narrativa também. Não, é em cima da outra casa. Ah, tá. Me interessa com duas coisas. A parte de conectividade, né? Eu sou tecnólogo em telemática, mexo com TI, e narrativa que eu gosto de escrever, né? Conto. Não, mas eu acho que é isso. Não, a gente está entrando na discussão da API. Eu acho que esse sinal garapa está melhor. Qual é a sensação? Eu não sei, acho que é caldo de cana, não olhada. Caldo com C? Caldo com C. Caldo normal de cana. Com C também. Dá uma garapa boa. Garapa boa. Então tá, então a gente tem esse servidorzinho que compartilha, tem as ASF, tem o roteador que compartilha, que pode usar mesh e a gente pode pensar na história das mochilas repetidoras ou dos roteadores livres ou da mesma coisa. Bom, a gente podia ter pelo menos uma mochila mesh, ia ser muito legal. Ah, é. Seria para fazer um piloto, né? Eu acho que essas coisas mais inovadoras seria interessante fazer um piloto, não? Não, claro. Fazer duas, sim, experimenta e aí funcionou, beleza. De repente, daí surge, se não funcionar, surge outra ideia mais interessante. Precisamos de alguns pendrives para fazer dead drops e precisamos de alguns componentes que eu não sei quais são para fazer os reverse dead drops que são também conhecidos como USB roletrando. O USB roletrando, ele é um Linux que você precisa, na verdade. Precisamos de alguns Linux. Mas o hardware é que eu queria meio que depois dar uma dimensionada, né? O que a gente compra. Ah, tá. Ah, cara, esse aqui é qualquer máquina velha, cara, você faz isso. O problema da máquina velha é que gasta é o consumo energia, de energia. Entendeu? Assim, a gente também não pode encher de PCzão, um monte de PC, fã tá lá. Tem que ver, levantar todos os equipamentos que a gente quer para as soluções e depois calcular a potência e dimensionar no break. É, e vai ver se a bateria do ônibus vai dar conta, né? É, bateria do ônibus. No break, né? Bruno chegou aí, amigo? Bruno, não sei. Dá uma olhada aí do lado. Tá lá em cima, na sala lá de cima. Tem que passar um tempo. Tá rolando a boniteza, ele deve estar lá. Ah, é? Ah, então beleza, vou lá. Tá na nerd similar da casa. Isso. E no de baixo tá a infraestrutura. Demorou. Aqui minha bagaça. Beleza, eu acho que é mais ou menos isso, na verdade. Ah, vamos lá. GESAC. Vixe, eu não manjo, eu não sei. Também não faço menor. GESAC, peraí, que tipo de GESAC? GESAC é o negócio do MCT da. Que é isso? Rede via satélite? Ah, sim, o GESAC, rede via satélite, né? O estabelecimento tem que estar vinculado a uma instituição, que tem acordo de cooperação com o MCT, tá? Isso a gente dá bem. IR, Minicom. A proposta de adesão do programa GESAC deve estar de acordo com a norma geral do programa GESAC. Nossa, são duas páginas do Diário Oficial da União. Procura a palavra-chave e manda ver. Cleusa, gabinete, Ministério da Cidade. GESAC, escreve aí e cai lá. Cai. Ah, essa aí, de antemão, eu já digo que eu tô fora. Tá? Eu vou estar trabalhando em alguma outra coisa aqui. Essa não me interessa. Só questões da pública. Blá, blá, blá, adesão ao programa. Para onde deverá... Não, tem que dar uma olhada no link. Os pré-requisitos, né? Que tem... Copiar o link aqui. Pô, desktop é. Pô, é verdade. Esses Sky, DirecTV, é via satélite também, né? E eles dão internet também. Não. O meu irmão é a internet Sky? Dele é Sky. Sky? A internet dele é Sky. Acho. Não. Será? Eu acho que não, porque a Sky, pra você fazer coisas de internet com a Sky, você precisa plugar um cabo de rede atrás do. Ele vem com uma antena que está em cima do morro, não é satélite. É, você até tem, tipo... Pra... É verdade. Falei mesmo. É que ele tem os dois e não é nenhum igual, eu assumi que fosse a mesma coisa. A taxa de transmissão é uma bosta do GESAC, mas ele supostamente... garante conectividade em qualquer lugar do Brasil. Desde que você aponte o satélite para o lugar certo. Ah, e falar em taxa de conexão... Então ele é feito mais para pontos fixos, né? Não para pontos móveis. Né? Oh, e falar em taxa de conexão que é uma bosta, existe alguém, um provedor de discada ainda vivo? Existe. No interior. Dá para você conectar via celular? Botar um modezinho. Sim, sim. Boa pergunta. Acredito que sim, agora. Boa pergunta. Bem lentão, né? Porque se for um IG da vida, alguma coisa assim, é uma alternativa para. É, não pode se descartar onde não pega 3G. Melhor conexão ruim que nenhuma, né? É, eu tava pilhando aqui na história da gente fazer a transmissão dos pacotes, da atualização da dos sensores e tal, para API, podia ser via SMS. Enviaria um SMS. Não entendi. Saca, tipo, a georreferência e tal. Tá. Tem uns servicinhos assim, porra, mas SMS não é meio caro, não? É, mas tem esse negócio da TIM que é SMS limitado, né? Que eu vi agora. Ah, a gente pega um celular da TIM e. Pluga no computador. E usa ele pra enviar o SMS. Ah, isso aí é um negócio a ser investigado também. Só que aí ia ter que ter dois chips, né? Um para receber. Ah, eu não sei se o GESAC pode ser móvel, preciso investigar pelo que eu tô vendo aqui. Você tem que mandar uma carta. Isso aí é para quem mora no Pantanal, na fazenda, acho que é alguma coisa assim, né? Mas eu acho que não custa nada conversar com o claro. E aí ver essa possibilidade. De repente eles querem inovar, né? Acho a ideia bacana. Ah, vamos lá, vem conversa. Aproveitar que o Mercadante tá com a gente aí, né? Não, se ele quer dar uma canetada, ele resolve isso aí. Ou que. Ó, esse dead drop é tipo um conceito ou tem um bagulho formado? Conceito. Que é? Um conceito. Agora, ó, se depender de visada direta com satélite precisa, né? Tem alguns equipamentos, eu trabalhei com astronomia há um bom tempo, né? Tem uns colimadores de telescópio que você plota a coordenada GPS e aí diz para onde é que, qual a parte do céu que você quer apontar e direciona lá, né? E é caro isso aí? É um pouco. Mas dá para fazer isso na manha. Dá para fazer. Um motorzinho. É, pra... que é o mais legal. E um Arduino. Dá para fazer na manha também. Sim. Saber para onde apontar no céu, né? Isso é legal. Eu tenho com isso lá no Observatório do Cristo, lá em Fortaleza, lá com meu primo que é achando, né? Compartilhamento em cima do busão só para ter. Não, a Dani queria uma antena giratória em cima do busão. Não, mas o ônibus vai ter antena, isso não tem dúvida. Não, mas... se dá pra ter Google Sky Map, dá pra apontar. Fica parecido com um ônibus do Scooby-Doo, mas tudo bem. GSAC, ok. Cabo de rede. Alguém sabe qual é a limitação física de um cabo de rede? UTP? Tamanho? Tamanho é 200 metros. 200 metros. É. Cabo UTP. Fibra. Sim, isso com zero interferência eletromagnética. Se não tiver muita coisa interferindo, né? Então, a gente se tiver cabo elétrico próximo, aí já baixa para 150, assim. Então, confiável 100, bote 100. Tá ótimo também, não é? Trabalho com a metade, sim. O Juca tem nome no banco? Felipe Sanches? Acho que não, por quê? Porque o banco do Felipe Sanches tem que ter um cabo de rede, cara. Puta, tem que pensar isso também. Cabeamento interno de rede. Não. Só no banco do Felipe Sanches. Eu tô precisando de um cabo de rede. Vai no banco do Felipe Sanches. Eu dou o meu banco pro Felipe Sanches. Tem que ter vários fluidos, né? Tem que criar uma. Qual que é a É porque ele não tem o Wi-Fi, porque o drive vai ali, Qual é a. Chamou o amigo do. Fica com o pilar. Não dá certo pra trabalhar com wireless? Por que você trabalha com wireless? Porque assim, dentro do busão, a gente nunca vai ter 500 pessoas usando Wi-Fi no busão. A gente vai ter, sei lá, se o busão estiver lotado, 40 pessoas, vai. E o output de conexão geralmente vai ser tão ruim, saca? A conexão da internet vai ser tão ruim que não faz tanta diferença assim. Agora tem a questão: se tiver como a gente comparar. Tem questão, a gente tem o acesso Wi-Fi para a internet e teria um acesso Wi-Fi para a rede local do busão, né? E aí a gente manteria os equipamentos trabalhando com essas duas redes junto ou segregaria? Como assim? Não, a gente estava pensando no seguinte... Depende de como você quer fazer, porque se você quer fazer tudo junto, você vai estar disputando recurso aí, né? A gente estava pensando no seguinte, um computadorzinho que faz a gestão de load balancing de conexões e tem um proxy, enfim, que lida com conexão para fora da internet. Uhum. Essa maquininha vai ligada num roteador, uhum, que vai fazer a distribuição desse sinal de internet para dentro do ônibus. Certo. E para fora do ônibus, porque a ideia é colocar uma mega internet. Beleza. Uma outra máquina é a máquina da zona autônoma sem fios, né? Que ela vai ter uma série de servidores externos. Então ela vai ter, sei lá, servidor de IK, servidor de Quake, servidor HTTP, sim, servidor de Worms, qualquer coisa que a gente quiser instalar lá, pra galera usar dentro do ônibus. IRC e tal, parará. Que também estaria plugado nesta mesma rede sem fio, a princípio. Não tinha pensado em separar duas redes sem fios, tipo local e... Tem que ver porque você vai estar disputando a banda da infraestrutura. Mas se tiver um roteador desses de 100 megabits, você não resolve isso? Não cabe 30 nego? Não precisaria mais... 30 nega em um roteador, você fala? 5 megabits é... Não, acho que é pouco. Depende do que 30 nega vai estar fazendo. Trafegando vídeo... Usar vários roteadores também não é um grande problema. Você faz vários canais ali e acessa a mesma rede local, né? Pode ser. Agora a questão é a seguinte, eu acho que tem que pensar que, por exemplo, chegou numa cidade, você pode ter 50 neguinhos a mais, né? Exatamente, você quer, tem um monte de gente. Você pode se limitar. E tem outra questão da rede UTP, não sei se isso foi colocado em questão, a questão da segurança, né? Por exemplo, aqueles serviços de comunicação entre servidores, GPS, aqueles serviços que não podem parar, que não podem estar sujeitos a ataque DOS ou alguma coisa assim, que você quer manter um perímetro de segurança ali, rede UTP é mais segura. Que pro cara acessar e fazer uma merda ali, vai ter que plugar. Eu também acho que segurança pra gente não é um grande. Tem que derrubar uma grande bosta. Tipo, vai lá e faz. Vai lá e sobe de novo. Não, ninguém vai morrer se não tiver. Claro, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legal a gente pensar em uma eu estrutura acho que tem que ter de diversidade, rede. Né? Ah, não dá. Wi-Fi não tá rolando aí por alguma razão, mas a gente, pô, tá cheio de cabo UTP no mundo. Até porque. Um ponto até de porque rede esses... aí, vamos se conectar ao UTP. Pois é, mas aí fica um monte de cabo no meio do busão, entendeu? Tenso. Ah, não vai ter um monte de cabo se cada banco você tem uma saída RJ45. Não, um banco deve ter o cabo. O do Juca. É. O banco do Juca tem que ter. Não, a gente pode ter esse cantinho. Não, eu poderia cabear onde, sei lá. Pra botar em a cada três cadeiras. Pronto. Eu acho que tem que ter diversidade. Não precisa ficar passando no meio do ônibus esses carros, mas ruim depois na hora H aí. Você quer fazer uma gambiarra lá e precisa de UTP e você fica passando carro tanto, no meio do ônibus. É, porque tudo bem, todo mundo menos o Juca tem Wi-Fi. É que o custo de cabear é não legal. Não, então, mas. Mas são altos assim, de cabear. Mas vai ter. Vai, não, cabo de rede. Pois é, poderia passar o cabo junto. Então, mas o... Vai ter que ter tomada. Tomada vai ter que ter por todo o canto. Não é só máquina, né, cara? Tem aparelho que precisa de cabo de rede. Se o cara... Se o Duque quiser fazer um negócio com Arduino... Beleza, que precisa de uma internet ou alguma coisa. Tá certo, cabo de rede também. Precisamos de um cabo de 100 metros para ligar... Só o Juca não tem Wi-Fi, né? Wi-Fi não é seguro, né? O banco do Felipe Santos precisa ter cabo de rede. Então, essa luta, qualquer WPA2, aí você consegue quebrar. Agora, o cabo TP, o cara vai ter que dar as caras lá e plugar a bagaça. Esses cabos todos ligados, então, num switcher central. Isso. Um switch. Porque onde esses cabos se conectam? Um switch tricom. Gigabit, né? Um switch gigabit, né? E... Quantas portas tem um switch desse? 24? 24, 30 portas. Precisa de um switch de 24 portas. 24 portas também. Tá ótimo. Switch tricom. Beleza, ok. Todos eles... É isso, eles todos entram nesse switch e esse switch liga no roteador. Isso. Ótimo. Então tá bom. Você liga no roteador a. Beleza. Duas portas dele lá, uma porta sim. De cascateamento, várias possibilidades. Ok. Então, beleza, o cabo de rede é isso. A gente externo precisa ter um cabo de 100 metros para a gente ligar externamente, sair correndo, pular na porta da lan house e conectar lá. Uhum. E interno. Toda cidadezinha tem uma lan house. Né? É, não, então, é isso. Tipo, porque uma das coisas que a gente falou, não sei se você já estava aqui, era de ter. Essa, você tinha acabado de chegar. A gente tem essa mochila, esse kitzinho para trocar com o cara, trocar o roteador dele por um roteador livre, mais possante, mais seguro. E aí faz uma parceria lá para ele liberar o sinal. Isso, a gente troca e tal. E o próprio fato dele usar esse roteador, que uma das ideias que a gente estava falando era de usar Mesh como protocolo padrão para conexão. Uhum. É, que já limitaria bastante. Já, ajudaria a resolver o problema da conectividade porque mesh você só consegue 10 megabits, né? Uhum. Por 9. Você fala quando parar, quem é de fora do ônibus para acessar a internet poderia usar uma mesh? Ou não, mesh para rede. Seu padrão, o padrão da nossa rede interna de comunicação entre as mochilas as e os roteadores livres e tal, você mesh. Ah, é isso, tem os roteadores, né? Legal. Que a própria mochilinha pode ter um cabinho de rede que você tira, que você pluga e vira um repetidor mesh, saca? Isso é engraçado, sabe? E... Para o negócio escala uma árvore, né? Total comandos em ação. Total comandos em ação, aquele, com um helicóptero em cima. Aquele C4, né? Que você... cola no poste, né? Aí o cara vai com o cinto no poste, né? Bluetooth, fuck Bluetooth? Fuck Bluetooth. Fuck Bluetooth, por favor. Tô cola de. Duas coisas que eu não gosto é Bluetooth e CDMA. Então, que ele odeia várias coisas assim, tipo, agora o final. Assim. Eu odeio XML e Bluetooth. Por quê? Uns traumas passados aí, nunca vi, né? Ah, ó, eu nunca vi nada legal de Bluetooth, dessas coisas de. Pô, você não, vai em show, manda foto, nunca funciona nada. Até sincroniza, pega a foto, imprime sua foto, foda-se. Cara. O pessoal dos outros já tá começando a fazer encerrar com. Fazer a conclusão. Tá bom. Beleza, eu acho que isso. A gente já encerrou, a gente já escreveu pra caramba aqui. Tá bem. Rolou muita ideia, né? Tá bem documentadinho na real aqui. O Fabinho. E tem o áudio, tá gravando, tá. E tem o Twitch. Então a gente precisa dar uma olhada nesse Zero Shell, eu acho. Coisas que a gente precisa urgentemente. É dimensionar isso em custo de hardware. Beleza. Levando em consideração. Qual o hardware necessário para. Ah, não, puta, tem uma coisa, peraí. E aqui, precisamos dimensionar hardware. Custos, consumo energético. Energia, depois de você. E poder de processamento. Uma coisa está ligada na outra, mas. É, tem uma outra coisa. Cara, a gente rádio precisa... pirata, cara, eu quero ter uma rádio. Putz. Transmissor. Boa. AM. Isso é. Então, na volta da. Não, então. Isso a gente é fez, rádio. Ah, é verdade. Fez uma rádio pirata. Pega a rádio. Principal rádio que é ouvida na cidade, e aí interfere na frequência e manda mensagem depois sai. Não, e a gente pode ter uns templates já, né? De mensagem, como se fosse um pastor falando, aí você pega uma rádio que é de igreja, pra cada tipo de lá, irmãos, não sei o que, a hora que deu o intervalo, volto, cara, irmãos, vamos piratear a música. Não, mas você sabe que tem um irmãos, vocês precisam vigiar e orar, venham vigiar conosco aqui as contas da prefeitura. Beleza. Um transmissor AM não é difícil, certo? Precisa de um transmissor AM. Ah, FM também, cara. FM tá bom. Rádio PX é a mesma lógica, né? A gente precisa ter. Rádio PX é mole de colocar. Transmissor AM, antena em cima do busão grande. Ah, rádio PX que você fala é esses rádio caminhoneiro? Rádio caminhoneiro. Rádio amador tem que ter. Fiz uma brincadeira com a Rádio Amazon na Amazônia. Cara. Mas, ó, já tô aqui pirando numa outra coisa. Vamos montar uma TV pirata, pô. Transmitir na hora da novela. Dá pra transmitir no sinal da TV digital? A minha antena, ela pega, mas eu nunca fui atrás de como transmite essas coisas aí. Acho que... Não, você transmite no sinal analógico. Foda-se a TV digital. Não, tudo bem, mas eu quero transmitir em HD, cara. Ah, você tá querendo demais. É um pouco complicado um transmissor HD. A tecnologia tá meio restrita ainda, viu? Meu, imagina se transmitir na hora da novela, chega numa cidade de 5 mil habitantes. E transmite no meio da novela entra. Essas caras... cidadezinhas aí, cara, é tudo HF. Aí, é, né? Tudo. Então, mas é por isso que eu tô falando. Na hora da novela você. Então, aí tu fica usuário piratei. Pra não sacanear muito, pra não colocar a população puta com a gente, assim que entra no intervalo, você troca os intervalos por coisa. Propaganda hacker, isso. Puta de block, cara! Adblock pirata! Perfeito, cara! Nossa, foi bom! Adblock pirata na TV. Adblock? Nossa! Aí, cara. Pô, aí. Puta, só música erudita aí, cara. Esse comercial tá muito louco. Os caras lá, terminou o jogo do Corinthians. Começa agora, nós vamos ouvir uma obra de Wagner. Eu acho ele que é torcedor fanático aí. Do Palmeiras. Ó, tem uma aqui boa pro Renato Fábio, que ele já tava pilhando, que é o seguinte, a gente fazia análise do stream do rádio e identificando as músicas que estão tocando. Aquela história que a gente... Tá. Dá pra fazer no busão. E dá pra ter antena de TV também, né? Rádio e TV, né? Essas coisas, infinitas possibilidades, né? Análise do stream do Angular Hard. Beleza, então transmissor, AM/FM temos que ter, TV pirata temos que ter, mesmo que você não precisa ter isso o tempo todo, né? É um negócio que você sobe o serviço e baixa o serviço, que não precisa ser. Beleza, vamos fechar, não? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acabou. Vem lá. Ai, mano, tá essa foda. Vamos vigiar e... melhorar, vem um vigiar as contas da prefeitura aqui com a gente. Os clientes vão tudinho, né? Ok, beleza. Ok, pra mim fechou. Tem um fé em Deus que não é porque Deus quer que o seu filho tá faltando merenda na escola, não. Não é porque Deus quer, não. Vem aqui ajudar a gente a pegar esses ladrões. Algo do tipo. Beleza. Fecha o stream lá. Pode fechar. Stream. Será que funciona? Será que vai estar rolando aqui? Você quer passar no resuminho aí para a galera acompanhando? Só estamos tentando gravar tudo para depois ter. Depois do vídeo ter gravado, entendeu? Eu não sei se pegou o áudio bem ou não lá. É, tá bom também. Mas tinha um gravador na mesa, então eu consegui fazer o upload do áudio também. Né? Bom, vamos gravar. Aqui tá pegando só áudio, né? Tava pegando. Ah, aqui é só áudio.